Em primeiro lugar, irmãos, vamos passar aqui esse slide. Vamos falar sobre sucesso, a sedução do sucesso. Pode trazer para cá o sucesso? A primeira coisa que eu queria falar aqui nessa noite é que a satisfação passa logo. Se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, se você quiser a satisfação de chegar lá onde você quer, uma coisa precisa estar clara. A satisfação de chegar lá vai passar. Se você quiser ser uma pessoa de sucesso, quando você conquistar o sucesso, a satisfação do sucesso vai passar. Tem uma mulher, talvez a maior cantora pop da nossa época, a maior, já rica para lá de Bagdá. Ela se chama Madonna, vocês todos conhecem. Ouçam o que diz Madonna sobre satisfação, sobre chegar lá, sobre sucesso. Eu vou ler para vocês. Eu tenho uma vontade de ferro. Mas deixa eu tomar logo água que eu tenho. Ela diz: eu tenho uma vontade de ferro. E toda a minha vontade sempre foi superar uma horrível sensação de inadequação. Eu deixo isso para trás por um momento e descubro em mim um ser humano especial. Mas em seguida, chego a outro estágio e me acho medíocre. E me acho desinteressante. De novo e de novo. Fica nessa. Se acha especial, se acha desinteressante. Meu ímpeto na vida vem desse medo horrível de ser medíocre. O que me faz caminhar, Madonna diz, o que me faz fazer os melhores shows pops, é o medo de ser medíocre. E isso está sempre me impelindo para frente. Porque, embora eu tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente nunca terminará. O que Madonna está dizendo? A cada show eu preciso provar que sou alguém. O que impulsiona Madonna a fazer o que faz, a chegar onde chegou, o que a impulsionou não foi a determinação, coragem e excelência. O que fez Madonna chegar e o que faz ela continuar é o medo da mediocridade. O que é que isso provoca nela? Sucesso, satisfação, sou alguém, mas logo depois ela mesma diz: isso acaba e eu me acho medíocre e desinteressante. Madonna, acerca do sucesso, da satisfação, estas são as palavras dela. E o seu exemplo também fala isso, o meu exemplo também fala isso. Nós, muitas vezes, queremos uma coisa, muito desejamos um cargo, uma grana, uma pessoa, seja o que for. Quando nós conquistamos, você sabe disso. O que acontece? O nível de satisfação é lá em cima. Mas com o passar dos dias, a satisfação se esvai. É como diz Los Hermanos naquela música. Falando, sei lá, que ele pede o que sempre quis. Não, tudo que ele vê, ele quer. E aí pede para o pai compra 10 vezes sem juros e tal. Mas quando ele tem, já não quer mais. A criança é assim, você pede. Você dá a ela, ela brinca 5 minutos, ela não quer mais. Satisfação no primeiro momento em obter, mas depois a satisfação vai embora. Madonna prova isso nesse texto. O nosso exemplo prova isso nesse texto. E eu tenho uma frase muito interessante. Eu não sei se a frase toda está aí. Acho que não, né? Essa frase é interessante, ó. A conquista, chegar lá, o sucesso, é o álcool de nossos tempos. As pessoas estão bêbadas, embriagadas por chegar lá. Bêbadas. É o que faz as pessoas enlouquecerem, saírem de si para chegar lá. Mas nós sabemos que quando chegar, vai, o nível de satisfação vai embora. Porque satisfação, meus amigos, passa logo. Segundo lugar, segundo ponto, caminhando nessa introdução, a nossa época, nós idolatramos muito o sucesso. Nós achamos que quem tem um cargo elevado na profissão, e que a gente chama isso de sucesso, certamente ou a gente considera aquela pessoa mais, ou a gente sabe que ela se acha mais porque chegou lá. Então existe, de fato, a idolatria do sucesso. As pessoas querem obter o sucesso. E como saber se eu sou um idólatra do sucesso? Como saber se o meu Deus se chama sucesso? Eu tenho três sinais aqui para a gente fazer esse exercício. O primeiro sinal, para eu saber se eu tenho o sucesso como ídolo. Primeiro sinal, Lucas, põe para nós. É a falsa sensação de segurança. Mas antes de chegar nisso, por que o sucesso cativa tanto as pessoas? Porque o que, que o sucesso diz para quem o conheceu? O sucesso diz assim para você, quando você chega lá: você é supremo. O sucesso diz assim, àqueles que chegaram lá: somos deuses. Conquistamos o que pouquíssimas pessoas conquistam. Então, o sucesso também tem um quê cativante. E para saber se eu tenho ele como meu Deus, primeiro sinal é que o sucesso, ele provoca uma falsa sensação de segurança. Deixa eu tentar explicar. Se você pega e frequenta, ou mora, ou lida, ou tem muitos amigos que são pessoas pobres, e de pobres para baixo, que vivem à margem da sociedade. Sábado nós fomos lá no Parque Dona Lindu, e ali naquele canal de Setúbal você vê pessoas morando ali, com cama, com um telhado de pano, com tudo, com criança, e morando ali. Para essas pessoas, se der uma cheia em Boa Viagem, um tsunami em Boa Viagem, e levarem o seu colchão de xixi mijado, eles não vão sentir tanto assim. Por quê? Porque são pessoas que não esperam muito da vida. Não são pessoas que anelam serem donas daqueles prédios. Elas sabem que nunca serão. Agora, se você pegar um alto executivo que tenha uma empresa ou que tenha prédios, construtoras em Boa Viagem, e uma pessoa que tenha muita grana, uma pessoa de muito sucesso, se de repente um tsunami nos visitar e acabar com as dezenas de prédios que ele tem à beira-mar, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai perceber, ou ele vai cair em si, como muitos caíram na tragédia do Japão: rapaz, eu não sou eu que trago a minha segurança. Quando as coisas se movem de tal forma como foi no Japão, o que é que faz com as pessoas? As pessoas percebem: meu Deus, eu não estou segura, não. Você já pensou? Você no seu apartamento, tal, tudo confortável. Daqui a pouco o tsunami acaba com o seu prédio, você vai cair em si e ver: rapaz, não é o sucesso que me trouxe blindagem para essas causas. Não foi o sucesso, não é o dinheiro, não é o chegar lá que me dá segurança, porque as calamidades afetam todos. Então, quando eu sou pego de surpresa e caio nessa, meu Deus do céu, eu pensava que eu era autossuficiente, que eu tinha minha segurança. Se você frequentemente tem esses sentimentos com catástrofes, com coisas assim, é porque você certamente, ou possivelmente, você idolatra o sucesso, a realização pessoal. E esse sucesso vai lhe dar essa falsa sensação de segurança, que as calamidades frequentemente apontam. Em segundo lugar, para checar se nós temos o sucesso como Deus, o segundo sinal é que o sucesso traz uma visão distorcida de si. O sucesso traz uma visão distorcida de si mesmo. Por exemplo, prestem bem atenção. Você pega um camarada desse, assim, dessas empresas construtoras e tal, um presidente do esporte aí, aqueles caras, aquela família toda lá, ou sei lá, alguém que conhece muito de engenharia ou de construção, sei lá. Você pega alguém assim, expert nisso. O que acontece com uma pessoa que idolatra muito o sucesso? É uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa que tem muita grana, e ela acaba por ter uma visão distorcida de si. E frequentemente você vê isso nas pessoas. Essas pessoas acham que a sua expertise, que eu aprendi essa palavra aqui com o Fábio, que a sua expertise, ela se ramifica para as outras áreas do conhecimento. A pessoa que chegou no sucesso, ela acha que ela sabe de tudo. Então, ainda que ela tenha especialidade em um assunto, você pergunta sobre qualquer coisa, ela se mete a falar e discorrer sobre aquela coisa. Porque o sucesso traz a ideia de que nós somos deuses e que nós sabemos de tudo. Traz a ideia de que se porque eu sei tudo nisto, isso serve para todas as áreas da sociedade. Então tem gente que, esse é um sinal forte, ela não se vê como alguém que sabe daquilo, mas não sabe de outra coisa. Frequentemente são acometidas desse senso de saber sobre de tudo e acham que ela mesma sabe de tudo e que ela é a medida de todas as coisas. Porque o que é isso? É um sinal do que a idolatria dela é o sucesso. Chegou no sucesso, acha que pode falar sobre tudo, sobre qualquer coisa. Sabe aquelas BBBs, aqueles atores da Globo, vão para Faustão, aí falam o que acham da guerra, falam o que acham do mercado, acham da economia, aquele papo furado. É aquilo. Olha aí, o Santinha ganhou. Em terceiro lugar, um terceiro sinal que diz se eu sou um idólatra do sucesso é que eu tenho a minha identidade baseada na minha posição. Cheguei lá, eu quero chegar lá. Quando eu chegar lá, eu vou visitar a alta classe, a nata da sociedade. Eu quero muito ser bem-sucedido, ter grana, ser muito bem no meu emprego. Não é para nada, porque ser bom no emprego é normal. Mas a idolatria faz o quê? Eu quero ser muito bom no meu emprego e chegar àquele cargo, porque eu vou jogar futsal com os executivos da empresa. Eu vou visitar essa turma. Eu vou fazer parte dessa turma. Eu serei de dentro dessa turma. Então, o sucesso faz com que você ache que só quando for ou estiver numa posição. E você começa a definir os outros pela posição. Ah, ele é o presidente da empresa? Requer mais respeito. Ele é o rapaz do elevador? Ah, deixa pra lá. Ele começa a se ver, só tenho identidade se eu estiver na posição, uma alta posição, ou só tem valor para mim quem tem uma alta posição. Eu tenho um texto aqui. Chris Evert era um grande tenista nos anos 70 e 80. Seu registro de vitórias e derrotas era melhor que o de qualquer outra jogadora da história. Mas quando se aposentou, preste atenção, a mulher tenista era a melhor da história, batia todos os recordes. E aí, o que é que vem com isso? Fama, sucesso, realização, grana. E aí ela era a tampa de cruz. Quando ela se aposentou, o que aconteceu? Ficou aterrorizada, comentou com o entrevistador. O que é que vocês acham que ela vai falar? Ela disse o seguinte: eu não tinha ideia de quem eu era, ou do que poderia ter sido longe do tênis. Eu estava deprimida e temerosa porque grande parte de minha vida tinha sido definida por meu status de campeã do tênis. Então, eu era a campeã de tênis. Fiquei completamente perdida. Vencer fazia-me sentir que era alguém. Fazia-me sentir bonita. Era como se eu estivesse sob efeito de uma droga quando eu vencia. Eu precisava das vitórias e do aplauso para ter uma identidade. A Chris só achava que era alguém quando era campeã de tênis. Quando ela deixou de praticar o tênis, que as reportagens não estavam mais lá, que os aplausos não vinham mais, que as revistas não mais a procuravam, ela caiu em si e viu que ela se definia pelo que ela fazia e não pelo que ela era. Idolatria do sucesso. E aí, continuando aqui, passa para lá. Existe uma cultura de competição entre nós, irmãos. Existe uma cultura de competição. Vamos lá dar três exemplos. Primeiro, uma frase que é muito dita aos jovens e adolescentes e a quem está entrando no mercado de trabalho é a seguinte: você tem que vencer na vida. Aí você pergunta, o que é vencer na vida? Vencer na vida, para algumas pessoas, é ser doutor. Ser doutor é vencer na vida. Vencer na vida, para algumas pessoas, pode ser alguma coisa aí. Mas o que é vencer na vida? Mas o que acontece é que essa frase existe e é dita. Você tem que vencer na vida. Você tem que ser alguém. Você não pode ser um pé rapado. Você tem que procurar aquilo que dá grana, que vai lhe fazer, que vai fazer o seu nome célebre. Essa é a cultura que nos cerca. É a cultura na qual nós estamos inseridos. Em segundo lugar, a família às vezes se transforma no berçário dessa cultura também. Segundo ponto. A família, muitas vezes, os pais fazem isso em relação aos seus filhos. É verdade ou mentira? Ela olha, a mãe ou o pai olha para um filho, muitos dizem, esse meu filho deu certo. Por quê? Porque fez faculdade? E porque trabalha e tem um salário melhor do que o outro? Aquele meu filho não deu para muita coisa, não. Não deu certo. Mas esse meu filho deu certo. Então, desde casa, se os filhos, um deles escolher uma carreira que a cultura acha que é a carreira de sucesso, os pais ficam felizes. Mas se um outro optar por uma carreira que seja uma carreira simples, mas de servir, de não ter nome, mas de servir, os pais ficam tristes. Por quê? Porque a nossa cultura diz, você tem que vencer, o meu filho tem que vencer, tem que ser alguém na vida, tem que ter sucesso, tem que fazer célebre o nosso nome, tem que honrar o sobrenome. Então essa cultura está aí, da competição, do sucesso. E em terceiro lugar, é interessante que a escolha da profissão das pessoas... Lucas, você está muito lento, hein? Presta atenção em mim aqui. Quando eu apontar, você bota lá, tá? Para a turma pensar que é aqui o comando. A escolha da profissão, como é que as pessoas escolhem a profissão? Eu estou parecendo aquele o cara que serve ao sucesso, né? Que acha que sabe de todas as coisas. Falando sobre Deus, sobre sucesso, sobre profissão. Mas vê lá, como é que as pessoas escolhem a profissão? Aí esse dilema aqui na hora de escolher a profissão, ó. Eu vou querer uma profissão que me dê, ou que eu seja servido, que me dê grana para que eu seja servido? Ou eu vou escolher uma profissão na qual eu possa ao máximo me doar para os outros? Eu sei que esse, do lado de cá parece muito romântico, né? Alguns olham para mim e dizem, mas Daniel, isso não existe. Como é que eu vou escolher uma profissão que não dá tanta grana assim, só para o cara se arrebentar todinho para servir os outros? Desse lado aqui dá grana, e mais cedo ou mais tarde eu vou me aposentar e as pessoas me servem. A cultura nos cegou e nós só queremos ser servidos. Você já pensou se as pessoas escolhessem a profissão, não pensando no sucesso que ela vai lhe trazer, mas se as pessoas escolhessem sua profissão pensando assim, em que profissão, qual é a minha área, qual é o meu talento, qual é o meu dom, o dom que Deus me deu, que usado como profissão, trará o maior bem para o ser humano e para a sociedade e para o mundo. Já pensou? De que forma eu posso contribuir para o mundo? E não de que forma Lula ou Dilma agora vai poder pagar as minhas contas. Ou de que forma eu vou conseguir entrar naquela empresa, porque naquela empresa paga muito bem, não trabalha nada, fica sentado, não faz absolutamente nada por ninguém. Assina papéis e não faz nada de relevância alguma. Meus irmãos, se nós, a começar por mim, escolhêssemos nossa profissão, pensando daquela maneira lá, Senhor, o que eu devo ser? Que profissão? Que profissão eu serei mais útil para a sociedade? Que profissão fará com que o mundo seja melhor quando eu atuar na área? Já pensou? Isso é contra a cultura, mas é perfeitamente de acordo com o Evangelho. Servir, em primeiro lugar, ao invés de ser servido. Então, há essa cultura de competição. A sociedade moderna, vejam, exerce grande pressão sobre os indivíduos para que provem seu valor através de conquista pessoal. Não basta ser um cidadão bom, não basta ser um bom cidadão. E olha o mais perigoso, não basta você ser um bom pai de família, a sociedade vai dizer que você é um preguiçoso. Não basta ser um pai de família que quer trabalhar e quer ter tempo para os filhos, não basta se você disser, eu quero trabalhar só aqui, eu quero ter tempo para a minha família. Constantemente, eu viro e mexo, alguém vai dizer, você poderia ganhar mais, você poderia ter mais sucesso. Aí, olha, aí esconde assim, ó, você poderia dar um futuro melhor para os seus filhos, você poderia melhor dar um carro ou dar roupas melhores para o seu filho, escola melhor para o seu filho. Tudo isso são desculpas para dizer, você é preguiçoso, escolheu amar sua família, escolheu gastar tempo com a família, ao invés de gastar tempo alimentando a sua deidade. É bronca. É bronca. Porque há uma cultura dizendo, não basta ser bom cidadão, não basta ser bom pai, você tem que correr atrás de sucesso. Competir. Ganhar os melhores cargos. Isso chegou nas igrejas, viu? Tem aquele papo de igreja aí, alguns dizem assim, não, porque o cristão não pode ser cauda, tem que ser cabeça. Inclusive, rapaz, um tempo desse, eu morava aqui ainda, estava almoçando ali no cantinho da Lu, sei lá, no jantar da Lu, almoço da Lu, aí o cara um amigo meu assim, um colega meu sentou e disse, Daniel, estou vendendo uma coisa aqui. Eu disse, que é, cara? Faz aquele negócio de emagrecer, não sei o que, forever. Eu disse, ah, forever, bicho. Meu irmão, não sei, esse negócio dá para mim não, bicho. Não sei, talvez eu fale com minha esposa, sei lá se a Aninha quer entrar nessa onda aí, não sei e tal. Ele, pá, aí mostrou, e patati, patatá, eu querendo comer, o cara mostrando pílulas e comprimido e tal. Eu disse, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Eu como, você vai embora, você me liga depois para ver se a Aninha vai querer que você faça uma visita. Tá bom, porque eu estou entrando nessa e tal, pá, eu fui na igreja ali, eu sou de uma igreja e tal, tal, tal. Tudo bem. Depois, duas semanas depois, o cara disse, mudei de igreja. Disse, tudo bem. E aí? O que é que tem? Não, porque quando eu mudei de igreja, fui lá para a igreja, o pastor disse assim para mim, você trabalha com o quê? Aí eu disse que tinha saído do emprego para vender produtos assim, forever e tal. Aí o pastor dele disse, não faça isso. Você tem que ter alguma coisa que lhe renda muita grana, que lhe dê muito dinheiro, vender e fazer coisa para si, esse negócio que tem que repartir com o outro, tá, não dá certo. Você tem que fazer o seu próprio negócio, porque você nasceu para ser cabeça, você não nasceu para ser cauda, para trabalhar para os outros. Aí eu disse, meu Deus do céu, o cara surtado, doido, varrido. E isso nas igrejas, é a pastorada toda dizendo, ah, porque Deus é o dono do ouro e da prata, você tem que ser cabeça, tem que ter os altos graus nas empresas, tem que buscar ser o maioral e tal. Quanto que essa foi a briga dos discípulos, um do outro, falando para o outro e tal. Quem vai ser o maior no reino? Quem vai sentar ao lado de Jesus? Quem vai ser o maior? Quem vai vender forever no reino? Quem vai vender Natura no reino? Quem vai ser cabeça, não vai ser cauda? E aí chegaram para Maria, diz lá para ele, pergunta quem vai ser o maior, Jesus. Meu Deus, vocês estão com esse papinho. Quem servir, olha lá Jesus dizendo, quem servir mais, meu filho, está na boa, quem quiser ser servido, vai ser o último. Com Jesus é assim, é contra a cultura. Mas voltando para cá. Ponto número 4. Tá até sem número aí, mas põe o próximo. Veja essas imagens aí. Mais uma para vocês. Mais uma. Joga mais uma para nós, ele vai trazer para nós mais uma. Isso não é um ogro não, hein? Isso é uma pessoa mesmo. Guardem essas imagens na cabeça. Guardem elas. Aqui há 2 minutinhos nós vamos trazê-la para o texto. Nesse próximo ponto, o morto bem-sucedido. Interessante, porque nós vamos agora nos reportar a uma história, tem tudo a ver com sucesso, tem tudo a ver com pessoas em alta posição. Foi o texto que Pia leu aqui, de 2 Reis, capítulo 5. Esse texto fala sobre um camarada chamado Naamã. Vocês leram aqui, eu só vou recapitular algumas coisas. É interessante porque o primeiro versículo do capítulo 5 de 2 Reis faz uma descrição de Naamã maravilhosa. A descrição que tem lá, prestem bem atenção, é a seguinte. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele não era soldadinho, ele era o comandante. Era grande homem diante do seu senhor, diante do rei da Síria. Ele gozava de prestígio. Muito, e tinha muito conceito. Porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era um camarada vitorioso. Nas guerras, um cara bem sucedido. Nas batalhas, obteve sucesso. Era ele herói da guerra. Repetindo. Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra. Porém, leproso. Leproso. Essas imagens que nós vimos é de lepra. Lepra, naquela época, lepra é uma doença que mata aos poucos. Você morreu, só está esperando parar de respirar. E o que se diz é que a lepra, se nós tivéssemos uma doença correspondente hoje, seria o câncer. A lepra era o câncer do dia, dos dias de Naamã. Então nós podemos muito bem dizer, Naamã tinha um câncer que lhe consumia. Consumia os seus órgãos, consumia sua pele principalmente, seus tecidos. Mas Naamã era um homem bem sucedido, morto. Era um morto bem sucedido. O que é que vale aí? Aí nós vamos agora para a história de Naamã. Ser bem sucedido como Naamã, ser comandante do exército, fez com que Naamã tivesse acesso ao rei. Então, ser bem sucedido lhe dará acesso a algumas pessoas que os menos favorecidos no sucesso não terão. Ok? Se você chegar no topo da sua profissão, você frequentará lugares que os estagiários não estarão. Você terá uma penetração na sociedade que o não bem-sucedido, que o mal-sucedido não terá. Então, uma das coisas que alimenta o ídolo sucesso é a possibilidade de estar entre os bem-sucedidos. C.S. Lewis, eu vou ler um textinho dele aqui, ele captou isso aí, dizendo que o ser humano tem uma coisa nele que ele quer fazer parte, ele quer estar dentro. O ser humano quer estar por dentro. Ele odeia estar por fora. Então, quando você sai com seus amigos mais bastardos e os seus amigos bastardos que se vestem de roupas melhores, vamos dizer assim, e que frequentam ambientes melhores, você se sente diminuído porque tem um aplicativo, um programa na nossa mente contaminado pelo pecado que vai dizendo que a gente é menor do que aquele que se veste melhor, e aí você deixa esse aplicativo ligado. Quando você sai com esse cara e esse cara vai no restaurante, o seu aplicativo pecaminoso logo diz: eu não deveria estar aqui, eu não mereço esse restaurante, eu não mereço essa comida boa, eu não mereço essa picanha, eu não mereço estar dentre eles, eu não mereço cheirar o sovaco desodorante desse cara. Porque tem um aplicativo aqui dentro de nós que diz isso. Então, o ser humano, dentro dele, tem um lance querendo que ele faça parte de dentro e não seja de fora. C.S. Lewis definiu isso assim: eu não acredito que as motivações erótica e econômica sejam capazes de explicar tudo o que acontece no mundo. Erotismo, sexo, economia, dinheiro, não explica tudo. É uma luxúria, um desejo de estar dentro, que toma muitas formas. Você quer o conhecimento delicioso que apenas 4 ou 5 de nós temos. Nós, as pessoas que realmente sabem, você fala isso. Uma vez controlado por este desejo de ter o conhecimento que poucos têm, de fazer parte de uma confraria que poucos fazem, uma vez controlado por esse desejo, você nunca se sentirá satisfeito enquanto não vencer o medo de ser uma pessoa de fora. Você continuará sendo uma pessoa de fora. C.S. Lewis pode ser um pouco complicado para entender, mas nós vamos tentar explicar. Enquanto você não cair em si e se reconhecer que nessa cultura que nós vimos de competição, você deve, pode estar de fora, enquanto você não assumir que está de fora de muitas coisas, você continuará de fora. Vamos prosseguir para o próximo ponto. Você não foi colocando os pontinhos? Já falei sobre Naamã, passa o outro, por favor, a lepra, que era o câncer deles, e mais um, que desse senso de dentro, de fora, que os homens têm. O que o homem quer mesmo é fazer parte, o que o homem quer é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Poucos comem. O que ele quer é ser, é estar entre poucos. É esse o desejo que motiva o homem, C.S. Lewis disse. Seguindo, as coisas vão se fechando agora e se encontrando. Só que o homem, ele não sabe procurar. O homem sempre procura as coisas de maneira errada. Vou dar um exemplo para você, para a gente ir fechando as coisas. Naamã, leproso, o versículo 2 e 3 diz que ele, em uma batalha dessas, que ele venceu, ele trouxe para o palácio a quem ele servia, do rei dele, ele trouxe para lá, para lhe servir, uma menininha. humilde. Ou esta menina viu Naamã matando seus pais e dizendo, a menininha leva que vai nos servir, os pais não prestam, mata todos. Ou a menininha foi capturada também com seus pais, e os pais não serviam, quer dizer, não tinham utilidade, estava lá sei lá onde, e a menininha foi lhe dada uma utilidade, servir ali a esposa de Naamã. Então, a menininha tinha tudo contra Naamã. Tirou papai e mamãe da nossa palafita, matou talvez papai e mamãe diante dos meus olhos, ou jogou meu pai e minha mãe no lugar que eu não posso ver, uma vez que eu estou no palácio e meu pai e minha mãe nem referido é no texto. E o que acontece? A menina diz, quando sabe que Naamã está leproso, a menina diz o seguinte, ah, minha senhora, para a esposa de Naamã, ah, minha senhora, se Naamã fosse em Israel, tem um homem lá que poderia curar ele. A menininha diz. E o que acontece? Isso chega aos ouvidos de Naamã. E o que é que Naamã faz? Eu vou lá. Se a menininha disse a minha esposa me disse que tem um profeta, que tem alguém que pode me curar, e eu estou morrendo, sou morto vivo, eu vou lá. Só que aí o que acontece? Procurando errado. O que é que ele faz? Naamã pega grana, pega roupa boa, pega ouro, pega dinheiro, pega tudo e vai atrás desse homem que pode lhe curar. Então perceba aí. O que é que ele está pensando? Eu vou trocar uma parte da minha grana pela cura. E aí o que acontece? Ele chega lá na casa do profeta e o que é que o profeta faz? Fica sabendo que tem alguém à porta. Olha, tem um homem aí querendo falar com o senhor, querendo ser curado e tal. Está com muitas coisas aí, trouxe cavalos e gados e tudo. E aí de lá de dentro o profeta diz assim, ó, fala o seguinte. Diz para ele lá, olha lá, ele era comandante do exército, o cara não tinha medo, ó. Fala o seguinte, eu estou aqui no NETV, diz para ele lá, que ele vá lá no rio e se banhe 7 vezes, tá bom? Deu o recado a ele. E aí Naamã esperando lá, pronto para chegar diante do profeta e dizer, tá aqui profeta, eu quero comprar a minha cura. Mas quando chega lá, vem um servo do profeta e diz, olha, ele está dizendo, mandando você ir lá, tomar 7 banhos, se lavar 7 vezes. Aí Naamã não gosta. Por quê? Porque a cabeça humana, como é que funciona? Na troca. Quem tem sucesso acha que todo mundo é comprado. Quem tem grana acha que pode lhe comprar com grana. Quem chegou no sucesso, eu disse isso lá no começo, mede todo mundo abaixo de si e acha que todo mundo precisa dele. É o caso de Naamã. Ah, esses caras aí vão querer da minha fortuna, é lógico. E aí o cara manda o servente dizer pro cara aí, o que é que Naamã diz? Não aceito. Porque não cabe na cabeça humana alguma coisa de graça. Eu só vou me lavar 7 banhos naquela água. Ele diz, rapaz, tem rios melhores do que este aqui. Que história é essa? Eu achei que o profeta viria aqui, o texto diz assim, eu achei que o profeta viria, ia se ajoelhar, ia clamar, ia chover, Senhor, ia botar a mão na minha cabeça, ia mandar tomar um copo com água, ia mandar trazer a roupa ungida, ia me dar uma rosa. Eu achei que ele seria da Universal. Eu achei que vinha o bispo aqui me dar. Porque a cabeça humana só age assim. Acha que Deus é menino, que profeta de Deus é comprado. Então, se eu tenho um sucesso, Deus vai se render a mim. E aí, não teve religiosidade, não teve bafafá nenhum. E olha, meus irmãos, o que tem de bafafá dentro da igreja evangélica brasileira não está no gibi. Se Naamã chegasse em muitas igrejas aí, com gado e tudo, o que é que a pastorada ia dizer? Opa! Deu o dízimo logo aí. Aí tá, pra cá. Opa! Segura aí, Naamã. Vamos fazer aqui um remeleixo. Toca aí. A Juca ia pra lá tocar não sei o quê. A Juca tocando, o Hugo na bateria. O pastor ia fazer uma alforria. Vamos libertar esse homem dessa lebre e tal. Se ajoelha, igreja. Ah, e vai pra lá. Aquele negócio todo você assiste na televisão. Mas o profeta de Deus, assim, ó, vai se lavar. O que acontece? Procura errado, de maneira errada, acha que todo mundo é comprada. Se você serve ao Deus chamado sucesso, você acha que as pessoas têm preço. Você acha que pode comprar as pessoas. Esse é mais um indício de que nós servimos ao sucesso, de que nós servimos ao ser bem-sucedido. Você acha que pode comprar as pessoas. Mas deixa eu falar a segunda coisa para você. Há coisas que só Deus pode fazer por você. Há coisas que a sua mula, o seu gado, o seu cavalo não vai comprar. Há cânceres que só Deus pode curar. Médico nenhum que o seu sucesso, e olha aí agora, ó, status, lhe dá a sensação de estar dentro, penetração com os melhores médicos. O que nós vimos. O seu sucesso pode até lhe levar para o melhor médico do mundo. Mas há coisas que o sucesso não compra. Há coisas que só Deus pode fazer. Há coisas que Naamã não compra. Há coisas que Naamã não compra. E isso prova que nós, isso prova a nossa visão de mundo, de fato. A nossa visão de mundo, quando nós servimos a esse Deus, é de que o mundo funciona na barganha. E está certo, hoje no mundo é assim, né? Tem dinheiro, você tem as coisas. No mundo é assim, você quer alguma coisa, você tem que comprar. E aí o que acontece? Nós levamos a nossa visão de mundo para Deus. E aí, preste bem atenção, a Bíblia diz assim, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas nós queremos hoje criar Deus à nossa imagem e semelhança. Nós queremos criar Deus à imagem e semelhança da nossa cultura monetária, economista, capitalista. Nós queremos criar Deus à nossa imagem e semelhança. Mas Deus já... Deus é. E aí, a minha visão do mundo, de que as coisas são compradas, eu transfiro para a minha relação com Deus. Deus é comprável. E aí, quando eu preciso de alguma coisa de Deus, o que é que eu faço? Eu corro para a igreja. Quando eu preciso de prosperidade, o que é que eu faço? Eu dou mais do que o meu dízimo. E aí, acontece isso. Quando as coisas... Quando as coisas apertam lá em casa, você vê a galera sentada na igreja. Quando você vê que a pessoa está precisando de uma cura, você vê ela no gás pedindo oração. Por quê? A visão que ela tem de mundo, o cuscuz que ela compra a R$2, ela dá e leva, ela acha que com Deus é assim. Eu vou participar de 7 gás e no final dos 7 Deus vai me dar a cura da minha lepra, do meu câncer. E aí, Deus não é assim, Deus é soberano. Deus age de uma maneira que coloca todo mundo boquiaberto. Nós já vimos isso com o Zaqueu semana passada. Então, é preciso rever a nossa visão de Deus. Isso só prova que nós não sabemos como procurar Deus. O ser humano não sabe como procurar Deus. Ele vai procurar Deus com o bolso cheio para trocar. Ou quando não tem grana e você acha que a pessoa tem nada, vai procurar Deus pela graça, o que é? Ela vai procurar Deus se confiando na sua humildade. Isso também é idolatria. Isso também é barganha. Deus, eu sou tão humilde, eu não tenho tanto nada que o Senhor vai me ajudar. Ou então as pessoas vão a Deus se confiando na sua vida de oração. Ó, Senhor, eu oro tanto, eu busco tanto, eu busco tanto, eu busco tanto que o Senhor vai me abençoar. Todas as boas ações, todas as ações que Jesus mandou fazer, se você as fizer e se basear nela para um relacionamento melhor com Deus, você transformou aquilo em barganha e Deus não se deixa ser barganhado. Com Deus é graça. E a gente vai caminhando para o final e a gente vai ver, expandir um pouco mais essa visão de Deus. Então, nós não sabemos procurar Deus. Naamã não soube procurar Deus. Ele acha que o sucesso abre portas. Ah, abre. Mas a do céu não abre, não. E o ponto sexto, interessante que nessa história toda, Qual é o principal personagem? Não é a Naamã. Não é o profeta. É aquela pequena serva. Aquela pequenina. Que viu os pais morrerem, possivelmente. Que ninguém dava nada. Que estava servindo a mulher do comandante. É a figura principal da história de Naamã. Por quê? Porque a pequena serva sofredora. Vejam, eu disse aqui para vocês que essa menina tinha tudo para odiar a Naamã. Perdeu os pais, patati patatá, servia lá a esposa do comandante, perdeu sua casa, seu lugar, seu parque, tudo. E quando ela tinha a oportunidade, ela tinha na sua mão a solução do problema de Naamã. Ela conhecia o profeta, sabia que Deus podia agir. O que é que essa menina faz? Ela poderia fazer o seguinte, assim, Pia. Ela poderia segurar a solução e dizer, agora você vai saber o que é bom para tosse. Ela poderia ficar calada na dela e ver o homem caindo aos pedaços, caindo dedo, nariz, orelha, cabeça, caindo tudo e dizendo no seu íntimo, bem feito. Mas o que é que essa menina faz? Essa menina, escandalosamente, entra quadrado na nossa goela. Ela perdoa Naamã. Ela intercede por Naamã. Ela encaminha Naamã à salvação. Essa menina nos ensina muito sobre perdão. A graça é de graça. Agora, o perdão custa caro. Se Carlinhos me deve 100 reais, eu emprestei 100 reais a Carlinhos, assim, ô, Daniel, sem grana aqui e tal, vou levar minha namorada ali para um jantar legal, tal, precisando de 100 reais. É mais ou menos o que se gasta num jantar com a namorada. Aí eu digo, Carlinhos, tá legal, tá aqui minha grana, tal, não sei o quê. Leva aí. Aí Carlinhos pega, bota a gasosa, vai no restaurante legal e janta. Na próxima semana eu preciso dos 100 reais para comprar nan. Alguns sabem o que é. Aí Carlinhos diz, ó, bicho, vou dar não. Já gastei, não vou dar, e eu tenho outros compromissos, não vou dar não. Eu tenho todo o direito de chegar e dizer, ô, Carlinhos, você vai ter que me dar, bicho, e tal, e correr atrás dele. E lá em seu Vanderlei, ó, seu filho não me deu dinheiro, na irmã lá, ó, seu tal, tal, tal. Mas eu posso também perdoar Carlinhos. Eu posso dizer assim, tá bom, Carlinhos, você não vai me dar não? Tá perdoado. Agora veja, pra Carlinhos, beleza, ó. Pegou sem pau, gastou, aproveitou e não paga. Para mim que perdoei, custou caro. Eu perdoo, mas isso me doeu, me fez falta. Então o perdão não é de graça. O perdoado recebe a graça, o perdoador recebe o dano. A menina, o que ela faz? Perdoa. O que isso significa? Naamã recebe a bênção e ela recebe o dano, que é de ter em sua mente a lembrança de que aquele cara que podia ter morrido, que matou os meus pais, continua vivendo e eu continuo na miséria. Se ela tinha essa cabeça pessimista, né? Mas é assim. Então, essa pequena menina nos ensina sobre graça, que é de graça, mas nos ensina que o perdão custa um valor e que perdão é caro. E depois nós vamos, guarda essa palavra, nós vamos aplicar no próximo ponto e último ponto. Tem uma outra coisa ainda que eu quero adicionar a isso. Sei que são muitas informações, mas de repente... De onde nasce a amargura e o fracasso na vida das pessoas? Do desejo de sempre estar no topo. O desejo de sempre ter sucesso na vida é o que traz amargura e infelicidade às pessoas. Porque a realidade é que Naamã, ainda que estivesse no topo da sua vida social, estava morrendo. E o sucesso dele não serviria para lhe trazer um minuto a mais do que a lepra estava comendo. As pessoas querem o sucesso, querem o ser bem-sucedida, querem grana, querem poder, querem correr atrás desse ídolo, querem alimentar esse ídolo, e a amargura e o fracasso surgem quando ela não consegue chegar lá, ela se sente amargurada. E a amargura também nasce quando ela está lá, e depois de estar lá, ela cai de lá. Aí o que é que vem? Amargura e fracasso. Quando se chega lá idolatrando o sucesso lhe pede muita coisa. A vida bem-sucedida lhe pede muita coisa. Aos executivos pede tempo, pede família, pede diversão. E aí a pessoa vai deixando de ter tudo isso para ficar alimentando o seu sucesso, para se manter no topo. E constantemente estas pessoas vão cair em si e vão ver que elas estão amarguradas e fracassadas porque alimentaram o Deus sucesso, o Deus vida bem-sucedida e acabaram com tudo aquilo que era primordial, principal, primeiro na sua vida. Então, a amargura, muitas vezes, se você está amargo na sua vida, faça um check-in. Veja se não é porque você desejou demais, desenfreadamente, alguma coisa, aí não conseguiu, aí ficou amargurada. Veja se não é porque o seu coração não está em sintonia com Deus e você sabe onde é que Deus quer lhe colocar. Porque quando eu não estou em sintonia com Deus, o meu coração vai me chamar para onde? Para a cabeça e nunca para a cauda. Mas quando eu estou em sintonia com Deus, o meu coração vai me chamar para onde? Onde eu posso servir mais. É diferente. De repente eu posso servir mais e ajudar mais o mundo e fazer o meu papel como cristão aqui. Mas se eu não estiver com Deus, meu irmão, o seu coração vai dizer, você tem que ser um auto-executivo, você tem que ser lá em cima, você tem que ter grana, você tem que ter casa de férias, você tem que ter lancha, você tem que ter isso. Então a amargura nasce disso, de não conseguir se manter lá, de não conseguir ficar lá para sempre. Então a amargura vem do desejo, já tem ali, de sempre estar no topo. Cara, eu vou correr, já estou falando demais. E o Lucas não me ajuda, Lucas. Cadê o... Sim. Estou demorando por causa dele, hein? Fica em sintonia aí, bro. Passa o próximo ponto aí, senão o Patrick vai me tirar daqui de cima. E aí nós falamos da pequena sofredora que nos aponta o grande sofredor. Agora, eu disse para vocês guardarem. Traz de novo a ideia do perdão, do preço do perdão e da graça. Jesus nos dá da sua graça, mas o que significa agora dizer que Jesus nos perdoou? Significa dizer que ele fique com seus 100 reais. Você me deve, mas você fica, e eu assumo o dano. Sabe o que Jesus fez com a gente? Eu vou lhe agraciar de graça, mas eu é que vou ser maltratado no seu lugar. Eu que vou receber o dano, eu que vou ser pisado, eu que vou ser rejeitado, eu que vou ser desamado pelos meus, eu que vou ser rejeitado, eu que vou morrer no lixão, eu que vou ser pregado na cruz, eu que vou descer à sepultura no nosso lugar. Então, perdão para Jesus custou a sua vida, custou essa substituição. Você recebe a graça e Jesus recebeu o dano. É isso. Esse é o sacrifício, essa é a pessoa a quem nós servimos, esse é o ídolo que nos dá tudo. Do lado de lá, é outro ponto, o mundo sempre vai pedir assim, gente, as coisas sempre vai pedir para você. Olha, você tem que fazer alguma coisa grande na sua vida. Você tem que fazer algo enorme, você tem que ser algo grande na sua vida. E aí, as pessoas crescem e não conseguem fazer esse algo grande, o que é que vem? Amargura e rancor e fracasso. Você tem que fazer algo grande, mas o que é que o Evangelho diz? Coloque isso na sua cabeça, deixe ecoar. O Evangelho diz para você aqui, ó, Jesus fez algo grande por você. Jesus fez algo grande para você. Jesus fez algo grande em você, que é o perdão. Primeiramente ensinado na pequena serva sofredora, o perdão de Jesus, a morte de Jesus, a renúncia da glória para morrer por você foi o que de maior você precisava para ser quem você é. Você não precisa fazer algo grande, você não precisa escrever um livro, plantar uma árvore, criar filhos, você não precisa disso para ser, para ter valor. O que de grande precisava ser feito, já foi feito por Jesus. Ele pagou seus pecados, morreu por você. Ele é o servo sofredor que lhe dá a graça e que recebe o dano. Ele já fez o que você precisa fazer grande na vida. Ele já fez por você. Interessante que na história de Naamã, primeiro, o profeta disse, vá se lavar. O que é que ele achou? Fácil demais. O Naamã disse, é fácil demais, eu quero comprar a minha cura. Não ouviu a voz do profeta. O servo que trouxe a palavra, que disse, você vai ter que se lavar 7 vezes lá. Ele não aceitou. Mais à frente, o que é que chega? Os seus próprios servos dizem, Naamã, o profeta não mandou? Vai se lavar 7 vezes. Naamã não entrava na cabeça dele que poderia ser tão fácil assim, que bastasse eu pegar uma cuia e colocar diante de mim alguns pingos d'água e eu seria curado. Não pode ser fácil assim. Eu tenho que pagar, tem que ser difícil. Eu tenho que me sacrificar, eu tenho que me ajoelhar. Eu tenho que penitenciar, eu tenho que subir o morro de Nossa Senhora da Conceição. Não é possível. Eu tenho que orar 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria. Eu tenho que me vestir como aqueles que são de Deus. Eu tenho que mudar a palavra, eu tenho que ser por fora alguma coisa. Não pode ser assim. Naamã caiu num desespero. Mas em Jesus, é assim. O que é que Jesus pede de nós, Naamãs? Guarde seus tesouros, guardem seu status, guardem seu sucesso, joga fora no lixo. Só quero uma coisa, simples. Vocês só precisam ser lavados. Só precisa lavar-se. E aí lavar-se no sangue de Jesus. É simples, é fácil, não entrou na cabeça de Naamã. Entrou depois, ele foi meio que obrigado, se lavou e ficou curado, e a pele melhor do que a pele de Liam, meu filho. Mas ele não entendeu, é possível que na sua cabeça você esteja assim, não pode ser, não pode ser. Mas é assim, meus queridos. Jesus diz, você só precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro. E eu farei algo grande, próspero na sua vida. Nada que você possa ser e fazer trará essa limpeza que só eu darei de graça. E aí, como acabar com essa idolatria? Tem que correr, Lucas. Como acabar com essa idolatria? Me segure só mais um pouquinho, tá? Eu prometo que esse é o penúltimo. Como acabar com a idolatria? É interessante, é como eu disse, um ponto aqui, ó. Ao Evangelho de Jesus, meus irmãos, isso que nós estamos pregando aqui, agride de frente. Cadê o ponto ali, rapaz? Eu vou demorar mais 1 milhão de tempo. A salvação, a graça, o Evangelho, agride o sucesso do ídolo. Por quê? Quem é que consegue sucesso fácil? Ninguém. Até BBB deve ser difícil. É difícil conviver com aquelas pessoas lá e pá, batim, patatá. Sucesso, o que é que sucesso pede? Esforço e tal, noite sem dormir, passar por cima de gente, puxar tapete e tal, algumas vezes. E tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. E a mensagem de salvação que diz, só se lave. Agride a mensagem do sucesso, do ídolo sucesso. O ídolo está lhe pedindo. Ó, essas coisas são boas, repito. Mas a motivação com que você faz é que é ruim, tá? Então, assim, o ídolo pede, estude, acabe os estudos. Aí ele pede mais. Peça para o seu pai fazer um cursinho, faz mais. Vai fazer vestibular, aí faz. Vai fazer técnico, aí faz. Vai fazer especialização, aí faz. Vai fazer mestrado, aí faz. Doutorado, aí faz. Pós-doutorado, aí faz. Vá, então, agora para um país que tenha... Vai estudar arquitetura, vá para Roma, vá para não sei onde. Vá para a Europa, aí você vai. Aí você vai alimentando aquilo, cultivando, cultivando. E aquilo, se você tiver uma cabeça ruim, você vai achar que depois, no fim de tudo isso, você é melhor do que o cara que estudou até a 4ª série. Via de regra é assim. Se você tem uma cabeça boa, aí você vai ver assim, poxa, Deus está me dando cada oportunidade de crescer, de servir, de saber para que eu possa servir as outras pessoas. Mas, normalmente, cabeça ruim, e aí você vai se alimentando, alimentando, porque os ídolos vão pedindo, enquanto que a mensagem do Evangelho é: você não precisa fazer nada disso, se você quiser a minha aprovação, tá? Precisa ser engenheiro para ser minha aprovação, você precisa ser lavado para ter a minha aprovação. Então as mensagens são opostas, você escolhe a que seguir. E outra coisa interessante, como é que a gente pode acabar com a idolatria? Primeiro é pregando o Evangelho para você mesmo. Pregando o Evangelho, tudo que eu fizer eu tenho que fazer para o bem do mundo, para o bem do próximo, para o meu bem, para o bem de Deus. Segundo lugar, a percepção, a consciência de que a salvação de Naamã não veio do palácio. A salvação de Naamã não veio do seu rei. A salvação de Naamã não veio do estar dentro da nata. A salvação de Naamã veio de uma menina que era rejeitada naquela época. As mulheres, meninas, pior ainda. Escravas, pior ainda. Servas, piores ainda. Então a salvação, o fim da idolatria vem admitir que a nossa salvação vem daquele que nasceu na manjedoura. A nossa salvação vem, pode pôr outro, não vem dos palácios. A salvação vem dos bairros dos servos. A salvação da sua vida, o sentido da sua vida, o bem-sucedido que você precisa, não vem dos palácios e universidades. A aprovação que nós precisamos, o sucesso que nós precisamos, vem do bairro dos excluídos. Vem da manjedoura, vem das coisas que são pequenas. De onde vem a salvação, Lucas? Põe para nós. De onde vem a salvação? De onde vem o ser bem-sucedido diante de Deus? De onde vem? Vem da manjedoura, não vem de riquezas. Vem de quê? Vem do bairro dos escravos. Vem de mais o quê? Pode ir clicando, tá? Vem da admissão da fraqueza, não vem do se achar forte. Vem de quê? Vem da rendição, vem do serviço, vem do sacrifício e vem da morte de Jesus. Daqui vem a nossa salvação. Daqui vem o nosso sentido, daqui vem o nosso sucesso. O nosso sucesso é o sucesso de Jesus. O sucesso de Jesus foi justamente se esvaziar do sucesso. Quero ter um versículo, bota esse versículo aqui, Lucas, esse é legal demais. Olha esse texto que diz: Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolhe as tolas e as coisas desprezadas para envergonhar os sábios. Escolhe a serva excluída para envergonhar os senhores. E até as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios, capítulo 6. 1, versículo 29 a 31.